O dia 4 de junho na história. 1935, um grupo de sócios do São Paulo da Floresta fundou o Clube Atlético São Paulo, que mudou o nome em 16 de dezembro para São Paulo Futebol Clube. 1946, o general Juan Domingo Perón venceu as eleições para presidente na Argentina e deu início a um governo populista. 1980, o presidente Figueiredo desapropriou uma área de 23.600 hectares para a construção de duas usinas nucleares em São Paulo. 1986, os açougues de São Paulo fecharam por falta de carne bovina. O produto da Europa foi proibido por causa do vazamento da usina nuclear de Chernobyl. Esses são os fatos que fizeram o dia 4 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.